1000 watts de potência. Emissora de ondas médias. Transmitindo de Pariri, dentro do estado de São Paulo, Brasil, em 570 kHz. Estúdios localizados na Avenida Vice-Prefeito Sérgio Curtin, 230. Transmissores em nosso sistema itadiante, na rodovia SP-261, quilômetro 1. Acesse www.baririradioclube.com. Bariri Rádio Clube, a rádio do povo, a rádio da família. Orgulho em ser baririense. Serviço de maneira diferente. Então, o que você está esperando?